Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Meu amigo Bruno, estamos aqui, Bruno, adivinha pra que nos reunimos nesse momento? Adivinha? Sei lá. Nós estamos gravando a Arca dos Magos, Bruno. Tá bom. A sua animação, ela me arrebata, Bruno, Eu tenho esse efeito, pessoal. Qual é aquela palavra? Você me chama, você cativa, não? Você me contagia! Você me contagia, tal qual um vírus maligno. Me contagia. Seja bem-vindo, Bruno. Fala seja bem-vindo para as pessoas que estão ouvindo. Sejam bem-vindos todos! Olha aí, sejam bem-vindos a essa Arca dos Magos, que na verdade a gente tentou já gravar essa Arca dos Magos e perdemos boa parte dela, né, Bruno? Porque o senhor esqueceu de iniciar a transmissão, né, Bruno? Ah, fui eu, claro que fui eu. Você esqueceu de clicar no botão verde pra gravar. Você esqueceu de dar rec. Como você explica isso, Bruno? Eu explico isso como competência do host. Isso aí, é o host não. Minha responsabilidade é ficar falando. Aí já me livrei dessa aí. Eu ia fazer a transmissão. Você falou assim, não, deixa que eu mexa, eu sou foda. Aí, mas a gente falou sobre algumas coisas na outra transmissão que não ficaram. Quem não ouviu. Não, eu vou falar de uma delas de novo. Eu vou falar. Que era a sua explicação para os eventos da minissérie, eu estava falando da série do House que eu estava vendo. E aí eu queria criar um crossover com uma outra série que me explicasse aqueles eventos. Então eu imaginei que poderia ser House e Doctor Who. Porque, cara, no hospital do House, se alguém apostar na loteria, vence, cara. Porque todas as probabilidades ali são assim, exageradas. Cara, eu já vi numa sequência de 3 episódios, que na verdade são quase 3 dias, porque esses 3 episódios, não todos, né, mas esses em particular, eles se continuam mesmo. Então, assim, quase 3 dias eles pegaram doenças raríssimas. Assim, eles pegaram uma pessoa com um verme no cérebro, depois uma pessoa com uma peste negra, depois uma pessoa com, sabe? Então, já teve peste negra no caso, com a peste negra. No House. Cara, como é possível aquele hospital, cara? Como é possível? Me explica. Eu gostaria de fazer esse crossover com o Dr. Who, com alguma série que explicasse isso, Bruno. Por favor, cara, me faça esse favor. Todas as séries explicam isso, né? É, você falou isso daquela vez. Você falou exatamente isso. É. Você vai pensar em alienígenas? Aonde que eles param? É sempre nos Estados Unidos. Você vai pensar em assassino no seriado do Dexter? Aonde que eles aparecem? Em Miami, todos. Então, assim, a conclusão que a gente tinha chegado e a gente vai chegar aqui de novo como se fosse uma novidade. Ah, sim, a gente nunca falou disso. É que, na verdade, o herói ele é um vórtex de merda. Ele tá atraindo ali tudo pra ele, né? O herói ele chupa. Ah, ele chupa o problema, é isso? É isso. O herói, ele é um imã de zoeiras, é isso? Um imã de o quê? De zoeiras? De zoeirinhas, de merdas, é isso? O herói, ele é um centro gravitacional da merda a que ele pertence, é isso? É claro que ontem tinha ficado muito mais cansado. É, mas a gente tentou. Então, cara, vamos tentar então ignorar isso e seguir em frente. Gente, vocês que ouviram até agora, finjam que foi legal, porque nós vamos passar para a abertura do programa. Eu sou o Dreamer, comigo está, você já conhece, o Bruno, e nós vamos falar hoje sobre o que, Bruno? Isso você sabe, porque isso nós falamos ontem, você não pode ter esquecido, depois do seu sono de beleza de 14 horas. Olha, eu posso ter esquecido porque eu não salvei os links. Ha! Nós vamos falar de Heroclix. Isso, que mais? Vamos falar também de RPG de sobrevivência e horror novo da nossa querida amiga Fantasy Flight. Nossa patrocinadora oficial. Nós vamos fazer uma rapidinha sobre Peter Depois. E Peter Depois. Só isso. Não. Tem mais rapidinhas, rapaz? Tem muitas. Mas as rapidinhas estão tão rápidas que a gente não vai nem falar. E aí eu preciso fazer o disclaimer de novo, que a Fantasy Flight não é a nossa patrocinadora oficial. Na verdade, nós somos patrocinados pelo Bazar dos Magos. Okay. É isso? É isso. Cara, ontem foi tão mais legal, cara. Tinha um disclaimer de o Ministério da Saúde adverte, matar médico não cura doenças, cara. Como isso, a gente perdeu isso? Esquecido disso. Gente, olha só, finjam que vocês vão entender. A conclusão de que então, se a gente matasse o House, todas as doenças acabariam. É, exato. Então, se a gente matar os médicos, todas as doenças do mundo acabam. É verdade, a gente pensou nisso. Mas aí a gente achou que estava sendo inconsequente, né? Falando isso para as pessoas que realmente. Por exemplo, nós temos um viking ouvindo a gente. Porra, cara, olha o perigo. A gente não pode falar que matar os médicos cura as doenças, porque. Olha o perigo. Nós temos ninjas, vikings e pessoas de outro mundo. Precisamos tomar cuidado. Então, finjam que vocês entenderam e fica o disclaimer: matar médicos não cura as doenças. Muito obrigado. Vamos de verdade. Vamos pra abertura, Bruno? Vamos, já estamos nela, né? A abertura é ali à direita. Pode entrar, por favor. Sejam bem-vindos! Entrem, acomodem-se! Hoje não tem Coca-Cola, hoje não tem café, hoje não tem sal, hoje não tem açúcar, hoje não tem carne, não tem churrasco, não tem Nescau, não tem leite integral, não tem queijo, não tem não bebida. Tem graça. Cara, eu não posso comer mais nada, Bruno. Por causa da pressão? Por causa do quê? Da pressão alta. É isso aí. Então, meus amigos, sentem-se, encarem a boca e ouçam, porque vai começar. Começamos aqui essa pequena explosão, esse pequeno desabafo desse senhor que nos fala, que está sofrendo uma dieta, assim. Eu não sei se você viu que eu estava te mostrando aqui, tem que tomar um suco natural, Bruno. Quem vive feliz com isso? Suco natural. Mas ai, e frangos, cara. E não, olha só. Legumes. Mas tem alguma coisa errada aí. Porque eu lembro que essa dieta começou lá atrás, quando a gente trabalhou junto na Barra da Tijuca. Agora tu vem me dizer que tá começando dieta agora, filha da cara, puta. Porque o bicho pegou, mano. O bicho não, pegou, mas já tinha pegado lá atrás. Não vem com essa, não. Mas lá foi leve, perto dessa pegação aqui. Ah. Bom, agora, então... Agora é a primeira cara, moleque pegou. Agora, quem não gostou que não tem Coca-Cola aqui em casa, problema, não vai beber mesmo. Senta o rabo aí e ouve. Que vamos começar a nossa querida Arca dos Magos. Meu amigo Bruno, nós vamos falar sobre Heroclix. Você sabe o que aconteceu no Heroclix, o que eles divulgaram agora, né, meu amiguinho? Uma nova expansão. Uma nova expansão? Qual é a nova expansão? Qual é? Qual seria a nova expansão? A expansão mais rápida que o sistema de Correios brasileiro. Uma expansão mais rápida que os Correios brasileiros. Bom, nesses termos, podia ser a expansão do Rubinho, barriga. Mas não é. É ainda mais rápida do que isso. Não é, Bruno? É sim, é sim. É a expansão do Flash. Não, do Flash não. Do The Flash. The Flash. É a expansão do The Flash que está saindo pela WizKids de Heroclix. E eles divulgaram duas carinhas conhecidas, né? Mas o próprio nome, né? O homem que dá nome a essa expansão, o The Flash. E eles também lançaram quem, Bruno? O Bizarro Flash. O Bizarro Flash. O The Flash Bizarro. Que é aquela brincadeirinha que a DC faz com seus super-heróis, transformando eles em alguma coisa estranhamente desconhecida que terrível. Você gosta dos bizarros, Bruno? Você lembra dos bizarros no Super Amigos? Então, você me explicou isso ontem na gravação não gravada, mas eu vou fingir que eu não fui explicado. Então, cara, eu só conheci o bizarro do Super-Homem, eu não sabia que tinha vários bizarros. Mano, todas as pessoas têm bizarras. Até eu? Até você, Bruno. E elas são o contrário de você. Elas são, assim, são contrárias à sua realidade. Então, o meu bizarro é feio. O seu bizarro deve ser feio, burro e pobre, Bruno. Poxa, vai gostar, tá. É. Então, e aí temos o Flash e temos o Flash bizarro. As cartas são, respectivamente, o número 19, A e B. Na verdade, eles são a mesma peça, né? São duas variações da mesma peça. A gente pode reparar que, na verdade, eles usam a mesma escultura, eles só têm uma pinturazinha diferente. Tal qual aquele Venom, lembra? Que tinha duas carinhas. Aquele Venom da última expansão que comentamos tinha duas caras diferentes. Esse aqui, você tanto pode pegar o 19A, que seria o Flash, e quanto você pode pegar o 19B, seria o Flash Bizarro. Então, nós temos aí o Flash, ele tem algumas... A gente tá vendo as cartinhas dele, você tá com a cartinha dele aí, Bruno? Tô. Tá? Então, nós temos a cartinha do Flash aqui. É o seguinte, ele tem um movimento improved, né? Não é improvisado, é melhorado. Na verdade, ele ignora terrenos difíceis, elevados, etc. Ele simplesmente coloca... Oi? Ignora a porra toda. Ignora tudo. Ele é um ignorante. Gostou da piada, sério? Essa foi especial, cara. Então, ele tem esse movimento improvisado que se chama Deixando Pegadas nas Paredes dos Prédios. E ele tem dois traits. O The Flash tem dois traits. Um chamado Speed Force, que quando ele se move pelo menos um quadrado e acerta um ou mais personagens adjacentes, você pode colocar um Speed Token nessa carta depois de resolver a ação. Você aumenta a velocidade do Flash pelo número de Speed Tokens que estiverem na carta. Ou seja, o Flash, que na verdade ele começa com o movimento 13, ele pode facilmente ir se elevando, porque ele tem a Hypersonic Speed, ele pode ir lá bater no cara e aumentar esse movimento. Esse Speed Token ele vai ter outros usos na frente, né? Mas isso faz o Flash ter uma mobilidade incrível. E ele tem um outro trait chamado mais rápido que o pensamento, Faster Than Thought, que é o Flash pode usar Super Senses. Uma vez por turno você pode remover um Speed Token dessa carta para rerolar uma das suas rolagens de Super Senses. Ou seja, ele tem uma dificuldade de se atingir esse Flash absurdo. Né? Sim, e de ser alcançado também, né? Oi? De ser alcançado também. É, de ser alcançado, porque assim... o Hypersonic Speed mudou um pouquinho, né? Então ele não é mais aquela habilidade roubadíssima que você tinha antigamente, que era o seguinte: você ia lá, batia no cara, dava tchau e ia embora, né? Então agora ele é um pouco mais controlável, mas mesmo assim, se você pegar uma figura com movimento 14, com movimento 15, você consegue colocar ela no tabuleiro, cara, de uma forma absurda, né? Você consegue posicionar ela de uma forma, cara, que não tem como o cara te pegar, né? Quer dizer, tem, mas... Não tem. É isso. Você vai dificultar isso ao máximo. Porque, assim, o Heroclix tem essa quebra de... que não é muito comum nos jogos de estratégia, que é o seguinte: normalmente o jogo de estratégia, todo mundo se move, todo mundo ataca. Ou então você se move e ataca, e o outro se move e ataca. O Heroclix não tem isso. Ou você se move ou você ataca. E quando você se move, você bota o marcador, você só vai se mover de novo sem esforçar, dois turnos depois. É. Então, mover-se no tabuleiro de Heroclix é algo que você precisa pensar muito, muito bem, entendeu? E, assim, uma figura que pode te dar um movimento de 14, 15, com o Hypersonic Speed, ou seja, ele pode se mover, bater e terminar o movimento, cara, é absurdo, né, de especial. Uhum. Seu comentário todo é rum-rum. Ótimo. Não, ele, por cima, depois ele vai ganhar um power, né, cara, o que vai permitir que ele se movimente e se esforce sem tomar click de dano por esforço. É verdade, ele vai pegar o willpower, cara, no terceiro clique. No terceiro clique, é verdade. A partir do terceiro clique ele tem o willpower. Ele vai variar a defesa entre essas três habilidades. Defende, que ele na verdade dá a defesa dele para todas as pessoas que estão em volta dele. E ele tem sempre o defende com defesa 18, ele tem duas vezes no clique, no primeiro e no quinto. Ele tem defende com 18, ou seja, todo mundo que tiver adjacente a ele pode usar a defesa 18 dele. Ele tem combate reflexos, quando ele perde defende fica combate reflexos com 17, ou seja, para você acertar o flash no combate corpo a corpo, você tem que vencer uma defesa 19 e vencer o super senses dele, sacou? Porque ele, além de ter uma defesa 19 por causa do combate reflexo, ele vai ter o super senses, cara, que ele pode se esquivar do seu ataque. Né? E se ele tiver um marcador, ele ainda pode gastar para rerolar. Ou seja, ele é difícil de acertar mesmo. É uma peça difícil de acertar pra caramba. E quando ele não tem nem defende nem combate reflexos, ele tem o seu willpower, que permite que ele se esforce sem tomar dano. Ou seja, ele pode se posicionar duas vezes, né? Ou ele pode atacar duas vezes. Ele começa batendo 11, é o único clique que ele bate 11, é o primeiro, depois ele varia entre 10 e 9, e ele tem 3 de dano, que varia para 2 durante, no terceiro, no quinto e no sexto clique ele fica com 2, mas normalmente ele tem 3 de dano. E ele tem um poder de dano, um poder especial, um poder branco, que não é trait, né? Aqueles dois Speed Force e Faster Than Thoth, Than Thoth. Eu não sei falar pensamento em inglês. É Thoth. Thoth. Você já aprendeu a falar Thoth? Ah, aprendi, né? Agora, querer dizer que eu falo bem é outra história, né? Thoth também. Olha aí, cara. Bruno, esse cara aprendeu inglês no lá. Na própria Inglaterra. Ele tem um poder branco de dano chamado Flash Effects. Apesar de não ser um trait, ele está em todos os cliques, tá? Se Flash tiver pelo menos 2 Speed Tokens nessa carta, ele pode usar Empower. Empower é uma habilidade que aumenta o dano de quem está batendo adjacente a ele. Se ele tiver 3 Speed Tokens nessa carta, ele pode usar Enhancement, que é o mesmo poder de Empower, só que para combate à distância. Se ele tiver pelo menos 4 Speed Tokens nessa carta, ele pode usar para o Ballet Control. Ou seja, toda vez que o Flash se move e ataca alguém e acerta, ele ganha um ponto desse. Então, ele é uma figura que você vai movimentar o tabuleiro todo, o tempo todo. Ele tem que se mover pelo menos um quadrado e bater. E isso não é difícil, porque assim, apesar de eu ter falado agora que o Heroclix você escolhe se ele anda e bate, na verdade o Flash ele tem dois poderes que permitem que ele anda e bata o tempo todo, que é a Hypersonic Speed, e quando ele não tem Hypersonic Speed, ele tem Charge, né? Ele tem o Charge. O Charge é você se move metade do seu movimento e faz um ataque gratuito, né? Um ataque corporal, um ataque melee gratuito. Então, você pode, em teoria, mexer esse Flash quase o jogo todo. E ele vai acumulando pontos, ele vai acumulando poder, ele vai acumulando defesa, né, no final. É uma peça, cara, uma peça forte pra caramba. Claro, e no primeiro e no quinto clique, ele tá com um fator Flash e ele tá dando Defend também. Então, se ele tiver o Empower mais o Defend, ele tá chutando adjacente em ataque e defesa. E defesa, ele tá dando defesa 18 aí pra todo mundo. Que não é uma defesa baixa, né, cara? É uma defesa bacana. 18 não é toda peça que vai ter defesa 18. Pelo menos não o tempo todo, né? Você vai ver que ele baixa de 18 para 17 durante... É, o primeiro clique é 18, depois o segundo, terceiro e quarto é 17, mas ele volta a 18 no quinto clique com Defend de novo. E quando ele não tem nem a Defend, nem a defesa 19 absurda de combate reflexo com Super Sense, ele tem Will Power, que permite que ele faça dois movimentos, né, ou faça duas ações em turnos consecutivos, o que pode fazer muita diferença para ele ele melhorar esses pontos, né? Ganhar mais 2 pontos na carta, ou mais 4 pontos, ou quantos pontos sejam na carta, andando e batendo o tempo todo. E aí, Bruno, nós temos a versão bizarra do Flash. Ela é bastante parecida com o Flash, ele tem, assim, bastante parecida no conceito, mas ele tem alguns poderes diferentes, quer dizer, quase todos, na verdade, né? Ele começa com o Speed Force, ele tem aqueles 2 traits, né? Mas um trait é aquele Speed Force, que é quando o Bizarro se move... Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não. Eu só ia falar que esse é o único... Esse trait é igual ao do outro Flash. É, esse trait é o mesmo trait, que é quando ele se move pelo menos 1 quadrado e acerta um ou mais alvos adjacentes, ele coloca um Speed Token na carta, certo? Depois que a ação resolve. Isso aí é igual ao Flash, é a única coisa, na verdade. Fora a miniatura e fora a ideia de missão. Não, ele também tem chat, que nem ele, e Hypersonic Speed. É, ele tem 1 clique de dano a mais do que o Flash tem 7 cliques. Ele tem 8 cliques de dano. Ele é uma peça um pouco mais barata que o Flash custa 130 pontos na mesa e ele custa 111. O Flash ele tem a Team Ability da Liga da Justiça e Policial. Ele tem os keywords Central City, Justice League, Police, Scientist e Velocista, né, Speedster. E o Bizarro Flash só tem 2 keywords, que é Monster e Speedster. Não tem habilidade de time. E vamos lá. E ele tem um outro trait chamado Slow Force. No final do seu turno, se Bizarro Flash errou todos os seus ataques nesse turno, coloque um Speed Token na sua carta. Essa é boa para jogadores azarados. Essa é boa para mim, cara. Eu vou pegar essa carta. Agora a gente não sabe para que serve o Speed Token ainda, né? Porque no Flash ele ganha velocidade independente de ter que gastar o Speed Token. O Speed Token já tá dando... Não, ele tem uma habilidade foda com o que usa o Speed Token, cara. A gente vai chegar, né? Vai chegar? Então vamos lá. O Bizarro, ele começa se movendo 6 quadrados, Flash Bizarro. E ele vai crescendo até chegar a 12 quadrados. Ele começa com um poder de movimento chamado Sidestep. Ele ganha um movimento de 2 quadrados gratuito, né? Que você pode fazer antes ou depois do combate, antes ou depois de se mover. E se eu não me engano, o Sidestep... Eu vou dar uma pesquisada aqui agora. Se você o Sidestep dele, é Slowpoke. Slowpoke é um Pokémon, né? Que dorme, né? Esse grandão dormindo. Não. É um rosa que tem voz. Ele é meio tapado. É um Pokémon meio tapado. Ah, é? É meio tapadinho. Meio Slowpoke. Então ele tem um Pokémon chamado Slowpoke, é isso? Flash? Talvez. Você pode botar um token de Pokémon na mesa e... Ele tem o Sidestep. Ele te dá um movimento de 2, mas acho que precisa dar a fuga de qualquer maneira, mas ele ganha um movimento extra aí que ele pode fazer de graça. E quando ele perde esse sidestep, ele tá se movendo 8 no terceiro clique e ele ganha charge. Ele pode andar metade e bater, ou pode andar tudo, né? E quando ele finalmente tá lá no sexto clique, ele ganha hypersonic speed com velocidade 10. Certo? No oitavo clique ele chega a 12 com hypersonic speed. Slowdown. É um poder de ataque, é um poder branco de ataque que vai do primeiro ao quinto clique dele. Quando ele perde esse slowdown, ele pega prestige strike. Ele pega prestige strike nos três últimos cliques. Prestige strike é aquele que ignora todos os poderes de defesa, né, de redução de dano no seu ataque. Então, toughness e vulnerability e tal vai ser ignorado pelo prestige strike. Precision strike. O slowdown, qual é esse poder? Você já leu, Bruno? Slowdown é o seguinte, cara. É um free action. E você tem que remover um speed token do bizarro. Ah, nós vamos usar o speed token aqui. Tá. Isso aí. Quando você faz isso, todos os outros personagens que estejam a 8 quadrados de distância não podem usar Hypersonic Speed até o final do seu próximo turno. Cara, então ele apaga o Hypersonic Speed ao redor dele ali. Ele, isso, tipo, aí anula esse campo de velocidade ao redor. Cara, isso é bacana, cara. Inclusive, o Flash se fode nessa, né? É verdade, porque olha só, o que que acontece? Quando ele perde esse poder no quinto clique, a partir do sexto clique, ele tem Hypersonic Speed. Então, ele já passa a se igualar a todo mundo. Aí já, porque até o quinto clique ele tem a velocidade 9 com charge, né? Ele não tem uma velocidade muito boa. Ele não é mesmo um Flash, ele não é um velocista, né? Pesado. Bacana essa aí, cara. Então, ele tem habilidade de defesa, ele tem defesa 17, com toughness, ele tem a defesa vai de 17, vai para 16, 17, depois 17, 16, 17 de novo, com super senses normal, e aí nos dois últimos cliques ele tem 18 e 19, 18 com toughness e 19 com 18 com toughness e 19 com impervious. Ou seja, no último clique dele, ele tem 19 de defesa e impervious. Ou seja, você lembra o que é impervious, né? Impervious é tipo você rolar o dado, se tirar 6. Se tirar 6, você ignora todo o dano. Então, ele tem ainda uma chance de não morrer, né? Ele tem uma chance de segurar todo o dano causado a ele. Certo? Certo. E aí no seu poder de dano, ele tem dano 2, 3, 3, no último clique, que é o clique mesmo em que ele tá bombadaço. No último clique ele tá com 12 de movimento e Hypersonic Speed, 12 de ataque com Precision Strike, ou seja, ignorando toughness, Invulnerability, etc. Ele tá com 19 de defesa com Impervious e tá com 4 de dano com Outwit, ou seja, ele ainda pode anular o poder de um adversário, né? Ele pode outwitar o poder de um adversário. Nesse clique ele tá pesadíssimo, cara. Se ele parar nesse clique e der uma sorte aí de, por exemplo, tirar um 6 no Impervious pra ter uma sobrevida, é uma peça, cara, que um Impervious desse se salvar, ele já é uma peça que vai fazer um estrago absurdo, cara. Entendeu? Se ele sobreviver a um último ataque nesse clique de 8, ele vai fazer um estrago assustador. É. E aí, o que eu entendi é que ele é realmente o oposto do Flash, né, cara? Porque o clique do o dial do Flash, ele vai diminuindo. E o de certa forma. Aumentando. É verdade, ele começa muito lento, ele começa com poderes que vão deixando as pessoas lentas, né? Ele, até o nome dos poderes, né? Slowpoke, né? Barely Moving. Né? Então ele tá percebendo que ele corre demais. É essa a ideia. Eu não sei qual é a história do Bizarro Flash. Talvez fosse até legal a gente conhecer, talvez tenha alguma coisa disso, né? Sobre ele descobrir que ele pode correr. Porque o Bizarro normalmente ele tem essa ideia de ser diferente. Talvez o Flash Bizarro seja lento, mas quando ele vem para esse mundo ele começa a se tornar rápido, né? Então vamos lá, e tem o último poder branco de dano, que vai do clique 3 até o 6, são 4 cliques, eu não tô errando a matemática, tá, porque do 3 ao 6 tem 3, 4, 5, 6, 4 cliques, picking up the pace, eu tenho que ficar explicando que eu não tô errando a matemática para as pessoas. Será por quê? Por que será isso? Ele pode usar flurry e Close Combat Expert, ou seja, ele pode... O que o Close Combat Expert dá agora? Ele mudou um pouquinho. Ele antigamente ele dava mais 2 de ataque, né? Pra você acertar a pessoa. Uhum. Agora você pode pegar mais 2 de ataque, mais 2 de dano, ou pegar mais 1 de ataque, mais 1 de dano. Ah, eu lembro. Você explicou isso há um momento. Lembro. Então, ele tá do clique 3 ao 6, que ele tá dando 3 de dano com ataque 10, ele tá dando flurry, ou seja, ele faz 2 ataques a cada ação, né, de combate. Ele causa close combat expert, ele pode aumentar o dano, aumentar o poder. E se você... É legal isso. É bacana, né? É uma peça forte. E remova um speed token dessa carta, remova aquele token dessa carta, e você pode ativar Close Combat Expert com um Close Combat Attack esse turno. E isso é uma questão de regra. Existe uma diferença, e isso você vai lembrar, porque a gente discutiu isso outras vezes falando de Heroclix, talvez não no podcast, mas jogando e tal. Existe o Close Combat Action e o Close Combat Attack. Close Combat Action é quando eu dou uma ação pro personagem de ataque corpo a corpo. O Close Combat Attack é quando ele resolve aquele ataque. Ele faz o ataque, certo? Só que existe uma diferença de regra aí. Por exemplo, eu não posso ativar o Close Combat Expert com o Close Combat Attack. Eu tenho que dar uma ação de combate corpo a corpo para que ele use Close Combat Expert. Entendeu? Porque assim... O que isso significa? Por exemplo, Hypersonic Speed, ele permite que você se mova e faça um Close Combat Attack, entendeu? Ele não te dá um Close Combat Action. Então, quando eu uso Hypersonic Speed para bater, eu não posso usar o Close Combat Expert ao mesmo tempo com ele. Eu não posso usar junto, entendeu? Entendi. Então, o que esse poder faz é que, gastando um token, ele me permite que essa ação, esse poder, seja ativado por um ataque e não por uma ação do jogador. Sacou? Então, ele, por exemplo, eu posso usar esse poder junto com o Hypersonic Speed no sexto clique, junto com o Charge no quinto clique, por exemplo. Porque o Charge, se eu não me engano, eu não vou ter o texto do Charge aqui, mas se eu não me engano, o Charge diz que você pode andar metade do seu movimento e fazer um ataque corpo a corpo. Você não faz uma ação de combate corpo a corpo, você faz um ataque, entendeu? Então aí é que reside essa brincadeira. Se você está ouvindo e sabe sobre as regras de Heroclix, discuta com a gente aí, comente alguma coisa aqui embaixo, ó. Aí, aqui embaixo, ó. Aonde? Ai, cale-se, você me deixa... Não! Próxima notícia, Bruno. Na verdade, a próxima notícia são as notícias mais rápidas da galáxia. Bruno, a notícia mais rápida do que eu posso repetir seu nome 3 vezes, Bruno. Acabou. Já viu? Já são as notícias. Nós temos algumas notícias rapidinhas que precisamos falar para os nossos amiguinhos. Bruno, você sabe quais são? Você conhece alguma delas? Ah, eu sei a tua audiobook. Você sabe, só essa. Opa. Então, em comemoração aos 40 anos de Dungeons & Dragons, a Wizards of the Coast se uniu junto à Audible. Você sabe quem é a Audible? Audible é uma empresa que você ouve. Ah, excelente. Ela é uma empresa pertencente à Amazon, cara, especializada em produzir audiobooks. Ah, maneiro. Então eles pegaram a história do livro The Legend of Drizzt e fizeram um audiobook com famosos e web celebridades, cara. É mesmo, cara, mas que maneiro. Isso é muito legal. Então, isso assim, é muito legal. Tem, ó. São, Eu sei que tem. Contos. Pode falar, termina de falar. O livro tem um total de 12 contos e cada um deles é narrado por um artista diferente. É, tem aí no meio o Will Wheaton, que é um artista nerd, né, que participou de Star Trek. Você deve conhecer ele como o arqui-inimigo do Sheldon Cooper. Isso aí. Will Wheaton. Tem o Tom Felton, que foi o Draco Malfoy na Harry Potter. Draco Malfoy. Tem David Duchovny. Você sabe quem é esse, Bruno? Menor ideia. É o nosso querido Fox Mulder. Ah, é ele? Caraca! David Duchovny. Tem a Felicia Day. Felicia Day, aquela carta. Gata ruivinha. Uhum. É... Quem mais? Quem mais? Ice-T. Ice-T é aquele chá que você bebe, tem de pêssego e de limão. Cara, Ice-T, essa foi foda. Tem porra, um cara. Pute, não, você... peraí, que essa aqui merece. Você sabe quem é Danny Butch, cara? Danny Butch? É. Danny Butch? Não, cara. Isso, cara. É o Apt Community, cara. É quem? O Apt. O Abed. Ah, o Abed. É o Danny Pudding. Maneiro, cara. Maneiro, ou seja, tem um monte de celebridade nerd, né? No meio da história, porque todos aqui têm algum relacionamento com produto ou história ou série nerd, alguma coisa, né? Tem um Sam Arsin também, o Santo, o Senhor Sanés. O Sam? O Sam tá aqui? Tá. O Sam, cara, o Sam é legal, eu gosto dele. Ele é amigo. Ele é amigo. Tem, sabe quem que tem aí? A menina também do Big Bang Theory. Big Bang Theory, que eu espero que a voz dela não seja igual a da personagem. É verdade. Porque você não vai ouvir o audiobook falado dessa maneira. Ela é pernatética na série. É, cara, imagina. Bom, então eles estão disponibilizando o audiobook do Legends of Drizzt. São os contos, né, que estão envolvidos. É, na verdade, o nome do audiobook é The Legends of Drizzt, The Collected Stories. É, são duas histórias, né, que estão sobre o personagem de Legends of Drizzt, escritas pelo nosso querido amigo, que todo mundo gosta, chamado R.A. Salvatore. Ele tem mais de 30 histórias, eu acho, sobre o Drizzt. Eles pegaram 12 e colocaram nesse livro. E o importante, eu não sei se você falou, Bruno, é que o livro está de graça. Não falamos isso, vamos falar agora. O livro é de graça, cara. A gente vai botar o link aí. Você entra, baixa, ouve no seu carro, ouve para dormir. Imagina, ouvir uma história de... Só que não é de graça para sempre, né, Vitor? Não, é... Ele é vai graça até dia 20 de setembro. Também. Dia 20 de setembro, dia 11h59, no Pacífico, não sei das quantas. Do horário dos Pacífico. As histórias, meus amigos, vou só falar quais são as histórias, porque quem conhece todas vai acabar querendo uma ou outra. The Third Level, Guinevar, Iruladum, The Curious, That Curious World, Weakless in the Nether, Bones and Stones, Conrad at Odds, The Legend He Goes, If Ever They Happened Upon My Lair, The Dowry, Dark Mirror, The First Notch. E são essas, todas. Eu já vou baixar algumas aqui para ouvir enquanto... Baixa o livro inteiro logo, pô. Vou baixar, eu só queria não saber o que eu estava falando. Bruno, próxima notícia rápida, Bruno. Rápida. Você está me fazendo perder tempo, Bruno. Qual é? É aquela. Qual? É aquela. Aquela qual? Qual aquela, Bruno? Ah, o World of Warcraft fez uma homenagem pro nosso querido amigo Robin Williams. Robin Williams? Quem é Robin Williams? Quem é? É aquele cara que canta música, não tem? Robin Williams? Cantor? Quem é Robin Williams, Bruno? Quem é? Robin Williams deve ser o pai mais amado ou mais odiado do mundo. É, porque ele botou o nome da filha dele de Zelda. Ou ela adora Zelda e ele é maneirão, ou ela odeia Zelda e ele é o cara que botou o nome dela de Zelda. É isso aí. Né? Né? Então, a WoW fez, o World of Warcraft fez uma pequena homenagem pra ele, não fez? Ela colocou um personagem, né? Um gênio. Uhum. E ele vai ser encontrado aí numa ilha na nova expansão do WoW. O Draenor, E você encontra uma lâmpada no chão que, se você interagir com ela, vai sair um gênio que vai dizer que tem poderes infinitos, né? Num pequeno espaço. Reduzido num pequeno espaço. Um negócio assim. Que é a célebre frase do gênio da lâmpada do Paladino. Foi dublado pelo Robin Williams. Foi dublado pelo Robin Williams. E aí temos essa homenagem. E todos esperam uma homenagem pra ele no próximo jogo do Zelda, né? Que, cara, alguma coisa eles podiam fazer, porque o cara adorava Zelda, cara, de forma... Sabe que botou seria... da filha dele de Zelda, né, cara? Pô. Então, sabe o que seria maneiro? O quê? Se o Zelda... Se a homenagem dele fosse um novo companion do Link, cara. Que acompanhasse ele durante a aventura, ajudando ele a salvar a Zelda. Pô, ia ser, né? Mas ia ser demais, eu acho. Eu acho que ia ser maneiro pra caramba, mas acho difícil os caras fazerem. Deixa assim, eu sonhar, porra! Os caras colocarem um elemento tão forte de jogo, né, na mão de uma homenagem. Por uma homenagem. Tá bom, vai ser isso, cara. Vai ter o Robin Williams ainda com aquela roupa quando ele volta do Jumanji, da ilha. Não, com a roupa da velhinha. Toss Farrell. Vai ter quem? Miss Dobfire. Essa? Isso aí. Vai estar ele vestido de mãe do Link, vai ser isso. Isso aí. Perfeito. Mamãe! Aí é o nosso querido Robin Williams. Então é isso, Bruno. Passamos as nossas noticiazinhas. Vamos para um pequeno comercial, Bruno, e vamos falar sobre o RPG The End of the World. Elas precisam saber que até um sanduíche isso pode ter um valor adequado. Bruno! Oi! Bruninho, coisa bonitinha no papai! Você sabe que as pessoas estão participando de uma enquete bacaninha que fizemos no nosso site, Bruno? As pessoas estão participando de verdade! De verdade, eu achei que as pessoas iam falar assim, não vou lá, cara. Mas as pessoas foram, Bruno. As pessoas foram tudo, Bruno. Você sabia? Não, eu tô surpreso com isso, porque eu mesmo não fui. Você está surpreso? Ah. Você não esperava? É porque quando você falou, eu tirei o fone aqui, eu não ouvi o que você falou. Por isso que eu estou tentando emendar meu assunto. Eu não falei que eu tô surpreso porque eu mesmo não fui. Ah, porra. Bruno, mas eu sei qual é o seu gosto, eu sei qual você prefere. As pessoas começaram a dar os feedbacks, né? Começaram a falar sobre as estampas. Alguns falavam coisas legais, outros falavam coisas não legais. É claro que todos têm direito à sua pequena e deliciosa opinião. Todos temos a nossa. Mas as camisas estão lá. Se você quiser participar, entra lá no nosso site www.bazardosmagos.com.br. Vai no nosso blog. Tem um post chamado E as Camisas? E é nesse post que você vai participar da nossa enquete. Clica lá e nos ajude a escolher uma estampa. Diga pra nós assim, ó, qual a camisa que você usaria, compraria, teria, ou gostaria de ter. Ou então coloque nenhuma, que no caso da nossa enquete, a opção é nenhuma, pelo amor de Deus. Você Essa pode escolher é a mais opção. Sensata. Essa possivelmente é a opção mais sensata. Você clica nela lá e participa. Nós também, Bruno, nós estamos com essa enquete também no Facebook. Se você seguir a gente no Facebook /Bazar dos Magos, você também vai ter acesso a essa pequena, queridíssima e deliciosa enquete aí. Basicamente é isso. Nós temos também a nossa loja em www.bazardosmagos.com.br. Recebemos o Player's Handbook de D&D Next. Recebemos Horde of the Dragon Queen de D&D Next. Temos coisas novas no nosso site para protetor de cards, miniaturas novas, coisas bacanas que chegaram. Nós começamos também, cara, uma nova série no nosso canal do YouTube, pra gente tentar manter o canal semanal. Você assistiu, Bruno? Ou você também não assistiu, meu amigo? Não! Que novidade! Eu vou ter que te ligar aqui e lá. Tchau! Tchau! Vai lá agora! O Bruno agora foi lá assistir o nosso nossa novidade no canal do YouTube, que se chama Torre de Bolso. É um videozinho que a gente faz sem edição, sem muita edição. Se você tá esperando um pouco daquela qualidade que você viu nos outros vídeos, você vai se chocar. Mas é um vídeo feito sem edição, falado sem muito texto. A gente prepara o material, mostra ali, tentando fazer o mais rápido possível pra gente poder manter pelo menos um vídeo por semana no canal. É isso aí. Siga a gente, comente com a gente, fale com a gente, entre no nosso site, entre no Facebook, siga a gente no Twitter, siga a gente na Terceira Terra. E por último, se você acompanha a gente no iTunes, já voltou, Bruno? Conseguiu ver? Vi, vi, é muito rápido. É legal. É bacana. É legal. E, viu? Cara, tem a minha cara o tempo todo, é muito legal. Não, isso aí foi a parte da sem edição, né? A edição é, salva a cara. A edição salva às vezes, mas nesse caso não. E por último, né, nós estamos no iTunes Store. Se você baixa os nossos episódios e os episódios da Terceira Terra pelo iTunes Store, cara, não custa nada, vai lá e dá umas estrelinhas pra gente, coloca o seu comentário, comente por que você gosta, se você acompanha, se você não acompanha, se você acha que a gente merece uma estrela, 5 estrelas, de preferência 5, mas coloca as estrelas lá, não só na gente, se você segue o feed da Arca dos Magos, mas se você acompanha a Terceira Terra toda, faz isso com toda a Terceira Terra, porque quanto mais você der feed, mais as pessoas vão conhecer, mais a gente vai aparecer lá na frente, mais a gente, a Terceira Terra cresce e mais a gente consegue oferecer novos podcasts pra você, né, Bruno? Acho que é só isso. É, é a lógica da vida. Então, voltamos para nossa programação normal. É... agora, olha aí. Cada vez aumenta mais. Sou o rei de espada, tô esperando o seu jogo. Meu amor pegando fogo e você escondendo as. Tu és a dama de ouro que eu preciso. Meu coração indeciso fica pra lá e pra cá. E nesse jogo só o meu é que apanha. Toda vez que você ganha, você vem me maltratar. Ó dama de ouro, pega o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solta esse valete, venha disfarçada, meu amor estará sempre a lhe esperar. Ó dama de ouro, pega o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solta esse valete, venha desmarcada, o meu amor estará sempre a lhe esperar. Voltamos agora. Voltamos aqui, vamos falar sobre o último assunto desse nosso querido podcast chamado RPG The End of the World, o novo lançamento da Fantasy Flight Games. Eles, eu falei que a Fantasy Flight não para, cara. Eles descobriram que as pessoas estão com dinheiro lá nos Estados Unidos, eu acho. Eles atiram pra tudo que é lado. A Fantasy Flight tá jogando um jogo pra um ladrão, cara. Assim, pra tudo que é lado. Cara, enquanto... É mesmo, né, cara? Enquanto a Wizards tá lá tentando reduzir, tirando o Kaijudo, tirando esses joguinhos pra aumentar, ver se vende mais Magic, porque Magic é a mina de ouro da Wizards, né? A Fantasy Flight tá aí apostando em vários RPGs. E esse RPG, ele tem uma temática bacana, que assim, é o fim do mundo. É o começo do fim, né? Até a propaganda diz é essa. É, o começo do fim. Na verdade, são 4 temas diferentes que você pode escolher o seu fim de mundo. Basicamente é isso que eles falaram, você escolhe o seu fim de mundo. É claro que você pode jogar com todos eles e comprar os outros e jogar. Eu não sei se vai vir um pacote inteiro, se cada um vai ser um pacote diferente. Que eu acho mais provável vindo da Fantasy Flight, cada um ser um pacote diferente. Mas ele tem o Apocalipse Zumbi, tem mais o quê, Bruno? Invasão Alienígena. Invasão alienígena. Dos deuses e a revolta das máquinas. Não, é ira dos deuses, é Wrath. Wrath of the Gods. Ira dos deuses e a revolta das máquinas. Ou seja, você escolhe como seu mundo vai acabar. Mas sabe o que eu achei o mais maneiro nesse sistema de jogo? É o Play as Yourself. Como é que você joga como você mesmo no mundo que está acabando? Caraca, que foda isso. Você não leu isso, Bruno? Não. Você joga com inútil, cara. Imagina isso. Imagina, eu não vou conseguir correr de zumbi meio quarteirão, cara. Imagina, o zumbi vai te pegar, eu. Ah, beleza, acabou pra mim. O zumbi tá, não, tá mas... vindo correndo. Se for o zumbi que corre, ferrou, cara. E... ferrou. Os gordinhos piram, maluco. Porque. Imagina. Mas a mecânica do jogo é assim: é você imaginar como você sobreviveria e como você enfrentaria cada uma dessas dificuldades. Não fala muito da mecânica, fala nada da mecânica, então a gente não sabe se vai ser uma mecânica de descritiva e narrativa apenas, se vai ter dados, como por exemplo tem o de Star Wars, né, que tem aquela funcionalidade diferente, se vai ter uma ficha de personagem, se você vai ter pontos, se você vai usar cartas, não fala nada disso. Só fala que você vai ter que enfrentar um desses fins de mundo. Você pode jogar como você mesmo. O jogo ele vai ser focado na sobrevivência, nos cuidados que você vai ter para sobreviver, com comida, com onde você vai estar, como resolver conflitos entre as pessoas e tudo mais, entendeu? E o jogo ele vai se expandir em algumas eras. A primeira era é o começo do fim, né? O mundo está acabando. A segunda parte vai ser no meio do apocalipse, na época assim, que tá tudo dando merda absurdamente, e a outra parte que vai ser pós-apocalíptica. Então, eu não sei se eles vão pegar cada um desses temas e desenvolver nessas três partes, entendeu? Apocalipse zumbi, começo do fim, o apocalipse e o pós-apocalipse. O que é que acontece em cada um desses? Porque o mundo pós-apocalíptico de cada um desses temas é completamente diferente, né? Cara, eu tinha entendido que cada livro vai ser um apocalipse diferente, incluindo todos os períodos, né? Todas as fases desse apocalipse. Porque o livro, ele parece que ele tá. Os quatro livros, eles estão com a temática na capa. É, exato. Os quatro. Mas o que eu. Assim, eu estou tomando por base o que a Fantasy Flight fez com o RPG de Star Wars. Ele lançou um chalamaço desse tamanho, falando sobre a Era da Rebelião. Ele lançou um chalamaço desse tamanho falando do Edge of Empire. E ele lançou um chalamaço desse tamanho falando sobre Force and Death, sobre o poder da força. Pra quem não está vendo o chalamaço do tamanho de um livro de Game of Thrones, né? É tipo isso. Então é um livro bem grande, um livro com muito conteúdo para falar de cada uma das épocas e das temáticas de Star Wars. Ele usa até algumas regras diferentes, tá? Por exemplo, o livro de The Edge of the Empire, que é na Berola do Império, que aqui no Brasil saiu como Fronteira do Império, ele usa um sistema de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, você pode ter uma dívida, você pode ter uma vingança a cumprir, você pode ter uma pessoa a quem cuidar, etc. Mas quando você pega, por exemplo, o Age of Rebellion, que é um livro militar, você tem duties, né? Você tem deveres. E esses deveres também influenciam o personagem, mas de forma diferente do que influenciava o outro. Então, assim, a temática, o jogo, as coisas andam de forma independente, apesar de ser, no fundo, o mesmo core, né? O mesmo jogo. Então, eu estou imaginando, e isso é pura cagação de regra, né? Estou imaginando que eles vão ter um livro para cada período, para cada tipo de apocalipse. É o que eu apostaria da Fantasy Flight. Apocalipse zumbi pré-apocalipse, é o começo do fim, o apocalipse pós-apocalíptico, e a mesma coisa com todos os outros, porque eles vão tratar de formas diferentes e talvez tenha até regras diferentes, apesar de todos terem o mesmo core, eu acredito que eles terão regras diferentes para você se resolver. E o que, que você achou, Bruno? O que você achou desse lançamento? Você conhecendo as coisas que a Fantasy Flight faz, o que, que você espera desse jogo? Eu espero que não seja um livro do tamanho do Game of Thrones, senão eu vou ter preguiça de ler. Mas, cara, eu achei maneiro eles terem pegado os quatro temas de Apocalipse mais famosos. É, eles esqueceram um, né? Mas, uau, prossiga. O Apocalipse Siri, cara. Agora tu vai falar. Cara, o Apocalipse Siri, cara. Ah, tá. Eles esqueceram. Mas esse aí. Esse invasão não, alien aqui. É... No invasão alien, tem não, ali o Siri não. Ali. Problema tem direito. Um Siri. Isso achei maneiro, cara. Achei maneiro. É, qual. Cara, eu fiquei na dúvida se todos os temas que eles pegaram já existiam no sistema anterior, entendeu? Porque, por exemplo, Invasão Alienígena, eu não lembro se tinha um RPG disso. Cara, certamente tem, cara. É. É claro que às vezes muitos desses vão ser RPGs não mainstream, né? Não são das grandes produtoras. De produtores independentes, de autores independentes, mas com certeza tem, de todos. Ali a gente tem o Apocalipse Zumbi, né, que é o Walking Dead, temos o Wrath of the Gods, que é uma coisa meio Call of Cthulhu, né, os deuses antigos, a ilha dos deuses antigos. Temos Alien Invasion, que todo mundo conhece, uma invasão alien, e a Terra também pode terminar com a Revolta das Máquinas, meio Matrix, meio... Cara, Matrix é um pós-apocalíptico, né, no fim das contas. É. Né? Quando as máquinas venceram. Bom, então é isso, Bruno. Mais alguma coisa a falar sobre esse assunto? Mais alguma coisinha a comentar? Você quer... Vamos discutir a Matrix tenta Matrix. Quê? Matrix tenta Matrix. É, né, cara? Matrix dentro da Matrix. Se existe uma Matrix dentro da Matrix, pode haver uma Matrix dentro da Matrix que está dentro da Matrix. Você não acha? Infinitamente. Hã? Na verdade, nada acaba. Nunca. Mas, Bruno, vamos lá. Se você fosse sobreviver a um apocalipse, escolhe um dos quatro. Escolhe o apocalipse que você quer. Dos cinco, né? Que tem o apocalipse querido também. Zumbi. Tá, o apocalipse zumbi. Você vive num mundo de apocalipse zumbi. Quais são as suas primeiras ações? Assim? Você acorda e tá as pessoas gritando na rua. Ah, meu zumbi! Ah, zumbi tá me comendo! Aí você vai lá fora e percebe que, na verdade, não é o sentido que ele está comendo é o pior sentido possível. E você começa a ficar com medo. O que você faz? Quais são suas primeiras atitudes? Primeiras atitudes. Apocalipse zumbi agora! Pá! Pá! Escolha três atitudes que você vai ter. Três. Elas vão definir a comida. Pegar comida. Que tipo de comida você pega? Que tipo de comida? Ah, o que tiver na geladeira. Já perdeu. Se tá na geladeira, porque precisa estar lá pra não estragar. Então, eu ia te dizer isso, né, cara? O que for durar pelos próximos dias, né? Se você for pensar bem, carne seca está na geladeira. Do que? Da tua casa? Você bota carne seca na geladeira? Ué? Não? Não, cara. Você vai no mercado, você vê carne seca dentro da geladeira? Quando você compra carne seca? Ela tá na seção de refrigerados. Carne seca? Aham. Na seção de salgados. Tem lá carne seca, linguiça. É tão feio quanto o resto da seção de refrigerados. Cara, não, cara. Tá, mas prossiga. Você pega carne seca na tua geladeira, que você guarda carne seca na geladeira, o que mais? Armas. Ah, você tem arma em casa? Ah, tem uma machadinha aqui. Bom. Beleza, machadinha é uma boa arma. Já provou Rick Grimes aí. Mas que outras armas a sua casa tem? Cara, tem uma aqui que é pesada, mas tem uma cavadeira aqui. Você veria como lança. Porra, se levanta, vai jogar meio metro pra frente. Se for um zumbi que corre, não tá certo, mas se for um zumbi lento, você vê ali. Você tem uma vantagem, Bruno, porque você tem uma alcateia de cães na sua casa. Também, mas e se os cães virarem zumbis? Eu tô ferrado. Ah, aí ferrou, depende. Mas cão não vira zumbi, cara. Cão ajuda. Terceira ação, Bruno, terceira ação pra você sobreviver. Terceira ação é entrar em desespero. Não foi a primeira, não? Não, não. Você conseguiu se controlar, pegou comida, pegou arma e entrou em desespero. Você salvaria sua família? Ah, morreria tentando, certamente. Salvaria é outro esquema. Você tem alguma família que mora longe de você, assim, que você iria buscar? Temos que salvar não sei quem! Isso aí seria uma merda, né? Porque tem minha namorada, né, em São Paulo. Você iria até São Paulo buscá-la, Bruno? Eu tentaria. A questão, se eu for chegar lá, é outra história. Você, Bruno, não sobreviveria em um apocalipse zumbi. Olha quem fala. Você sabe disso? Eu, cara, eu não. Eu ia trancar as portas, os portões. Eu ia assaltar a casa das pessoas ao redor, roubando comida e armas. E estocaria tudo aqui dentro. Ia preparar meu carro para atropelar pessoas. Não, eu ia falar assim: mãe, fecha as portas aí. Boa sorte. Te amo, tchau. de ano. Tenta chegar aqui, se chegar, tá bem. Só assim pra sobreviver. Filho do ano, Vitor Coelho. Filho do ano de Walking Dead, né? Você tá falando. Walking Dead. Bom, Bruno, é isso então. Vamos pro nosso feedback? Feedback? Vamos! Vamos! Adeus pra quem fica. A tampinha está se fechando. Segura a tampinha pra não fechar, Bruno. Segura, segura, já era. Fechou. Fechei. Tchau. Toda vez que você ganha, você vem me maltratar. Ó, dama de ouro, pega o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solta esse valete, venha desmarcada, o meu amor estará sempre a lhe esperar. Ó, dama de ouro, pega o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solta esse valete, venha desmarcada, o meu amor estará sempre a lhe esperar. Olha! Tivemos um monte de feedback, Bruno. Tivemos um monte de pessoas falando. Falando pra nós. Falando de nós, Bruno. Falando pra nós. Você viu que tem um monte de gente falando de nós? Um monte não, viu? Como? É, umas duas pessoas, mais ou menos. Duas pessoas? Falando em duas pessoas, o cara tuaca nunca mais, né? Quer que lembre dele, mas... Olha aí. É verdade. O... Vamos falar sobre feedback. Você quer começar os feedbacks, Bruno? Posso começar. Eu tô vendo aqui no Facebook o Daniel Cavalcante Coutinho comentando sobre a camiseta. Eu não sei se compraria uma camisa com piada sobre cocô, galera. Então fico com o Call of Chuchuca. É, ele... Eu não sei se ele deu a opinião dele também no nosso... Lá no nosso... Na nossa enquete, né? Que a gente criou um survey lá na internet pra gerenciar isso, pra gente ver as respostas e tal. Então, não sei. Ele não compraria uma camiseta com piada sobre cocô. Você compraria uma camiseta com piada sobre cocô, Bruno? Compraria porque a piada foi minha. Ah, exatamente. Eu ia falar isso. Mas a gente talvez tenha errado no nosso... Não no tema, porque eu não faço a menor discriminação com piada de cocô. Porque isso seria preconceito com as pessoas que fazem cocô. Então, eu... Eu não teria problemas em usar uma camiseta tipo aquela Use a Força Look, nem a outra. Mas eu acho que a gente usou dois temas iguais, né, cara? A gente podia ter tentado um tema diferente pra fazer três temas diferentes, né? A gente não, usou o Carlos Chuca. A outra eu concordo um pouco com ele. Eu não sei se eu usaria também a camiseta do Stormtrooper na privada. Mas eu gosto muito da Força Look. Ele pode não estar na privada, ele pode estar sentado numa cadeira lendo uma revista. Ah, claro. É, eu estou usando a força sobre o quê? Exatamente, ele usa a força para entender as piadas da revista. É burro, ele é um Stormtrooper, ele é um pouco retardadinho. Mas, meu amigo Daniel Cavalcante, muito obrigado pelo seu feedback. Espero que você tenha dado feedback lá na nossa enquete. Se você não deu ainda, cara, clica lá, por favor, no nosso link, vai lá e ajuda a gente, porque a gente vai usar aquele resultado como resultado para a gente analisar se a gente vai acabar fazendo essa camisa ou não. É, pode ser que a gente chegue a não fazer, né, cara? Pode ser que não fique legal, pode ser que as opiniões estejam tão divididas que a gente fique perdido, tipo, sem saber o que fazer da nossa vida, porque as pessoas não souberam decidir. Mas, muito obrigado por isso aí, cara. Um abraço, e você que tá ouvindo, vai lá, cara, e ajuda a gente também. Comente, dê o seu comentário, reclame das piadas de cocô, reclame das piadas da tchutchuca, faça o que você quiser, mas participe. Bruno, tem outros feedbacks? Tem alguma outra coisa aí? Na Terceira Terra, nosso amigo morto, sempre comentando. Ele disse que a gente poderia falar sobre a nova edição do Magic Cans of Tarki. Legal. Que está aí no lançamento para o dia 29. E ele vamos comentou falar sobre ela no próximo. Vamos falar do próximo podcast sobre ela um pouquinho. Ele comentou, inclusive, é que essa coleção está trazendo de volta as Fat Lands de cores aliadas, que são terrenos que existiam no Magic há muito tempo atrás e acabaram se tornando cartas raras, né, de colecionador. Por ser de uma edição antiga, que agora vão estar sendo reimpressas. Ah, entendi, eles fizeram de novo. O que são os Fatlands? A Fatland, cara, é uma cartinha que diz o seguinte: ela é um terreno e ela vem com o seguinte texto: você paga um de vida para sacrificar esse terreno e procura no seu grimório por um terreno básico para colocar em jogo. E depois você emparelha o grimório. A gente já chegou até a jogar isso na época do M10, do M11. Era um terreno que você coloca em jogo, dependendo do deck, por exemplo. Se for um deck branco e preto, ela vai vir dizendo: ó, você paga um de vida, gira essa carta, e você coloca no lugar dela um terreno branco ou um terreno preto à sua escolha. Entendi, mas é... bacana, Fatland, mas qual é a utilidade real dela no jogo? Eu acredito que é você poder procurar o terreno que tá precisando, né? É, você escolher um terreno de uma outra cor, não é isso? Acredito. Quer dizer, na verdade, ela entra sem te dar mana nenhum, ela não dá mana, né? Isso aí. E quando você gira e sacrifica ela, você acaba escolhendo o terreno da cor que você quiser. Se você tiver um deck deck de duas cores, por exemplo... Eu tenho uma antiga que eu lembro. Mas olha só. Que é aquela Scalding Tarkir. Isso é muito importante. Ah, sim. Deck multicolorido, sim. Mas eu tenho, por exemplo, aquela Scalding Tarkir. Se eu não me engano, você vira e você pode pegar um mana azul ou mana vermelha. Você pode pegar uma ilha ou uma montanha. Colocar em jogo. Né? Então você baralha o negócio. Elas servem pra isso, né? Pra você fazer o seu deck funcionar. Se você tiver três cores... sei lá, quantas cores forem, você na verdade precisa desses mecanismos para fazer a coisa funcionar, né? Isso aí. Então está voltando o Fatlands, obrigado aí, Cavaleiro Morto, pela dica. Mais alguma coisa aí, Bruno? Ah, ele disse aqui sobre o último episódio que acabou de escutar, que nos achou meio perdido na parte do Magic. Mas ele sempre acha. Era uma notícia muito técnica e longa. Você procurou a gente embaixo da cama? Você procurou a gente no... A gente não está perdido, cara. A gente sabe o que está falando. A gente erra. Não. A gente erra para você participar, cara. Eu acho que a informação é meio complexa quando está se falando de Magic. Principalmente aquela mudança de como vai funcionar o standard. Eu achei bastante confusa. E ele... um fluxograma para entender aquilo. É, e ele deu uma outra. Não. Um feedback falando disso, né? Fala. Ele resumiu o que a gente se perdeu. A partir então, de 2015, Magic passa a ter dois blocos por ano, cada um com um principal mais uma expansão. E o M16 vai ser a última coleção. Formato padrão. Vai, fala. Formato padrão, que é o T2, passa a usar as cartas dos últimos três blocos lançados e acontecendo nele duas rotações por ano. Cada bloco ficará 18 meses válido nesse formato. Os demais formatos continuam iguais e a coisa no T2 só vai ficar redondinha em 2016. Opinião pessoal, eu gostei. Lógico que o Magic vai ficar um pouco mais caro, mas por outro lado teremos um formato T2 mais dinâmico. É, o T2 é o standard, né? Aquele padrão. É o formato que a gente comentou. Ele vai ter um ano e meio, né, de rotação. É isso aí, exatamente. Ele só deu uma enxugada no que a gente falou. E as pessoas que lerem aí talvez entendam melhor o que a gente quis dizer. Mas não ficou aí o Cavaleiro Morto. Mas ele nunca fica só aí. Ele, né, criou, meu amigo, ele criou uma polêmica agora. Ele falou assim. Eu acho que eu até sei o que é. E eu digo que a culpa é nossa. Eu digo duas coisas. A culpa é nossa. E a segunda é: isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim, cara. Sabe onde isso vai ter fim? Numa mesa jogando Guerra dos Magos. Que é um jogo onde todos são amigos, né? Seria uma boa ideia. Mas ele falou assim: a gente nem comenta sobre os jogadores de Huguinho. Huguinho, acredito eu. Huguinho. É uma maneira carinhosa de se chamar quem joga Yu-Gi-Oh, tá certo? Eu li o Huguinho e eu lembro daquele Hugo que você ligava pra jogar por telefone, você lembra? Tu lembra disso? O jogo não tá chororô. Esse jogo, ó, acabou. Esse. Cara, Huguinho. Então, a gente recomenda sobre jogadores de Huguinho. Afinal, é chato ter que ir pro Japão pra jogar um campeonato. Não, não. A risada dele não é a risada dele é. Tá certo? Tá, continua. Então, sobre as camisas. Não, vamos falar da polêmica um pouquinho. Então, Bruno, essa polêmica não vai ter fim. Eu acho que a gente não devia incentivar a continuidade dela. Se você joga Yu-Gi-Oh, meu amigo, você é feliz. Se você joga Magic, você também é feliz, cara. Parabéns. Não, mas olha só. É engraçado que os argumentos, eles lembram muito futebol, né? É tipo o cara que fala assim: não, mas o Flamengo tem a taça de campeão do campeonato tal. É, mas o Yu-Gi-Oh vendeu mais no mundo todo. Aí o cara: é, mas você só tem campeonato no Japão, porque no Japão, assim, deve ser 70% das vendas do mundo deve ser no Japão, de repente. Então você fica nessa, tipo: ah, mas o Yu-Gi-Oh tem desenho animado, mas o Magic tem mais nada. É, história em quadrinho. Então, cara, Magic tem livro, Yu-Gi-Oh tem anime, sabe? É, cara, então fica complicado, meus amigos. Venham aqui agora os dois, um de frente pro outro, se abracem, isso, aperta a mão, beleza, vamos parar com isso agora, tá? Quem joga Yu-Gi-Oh! Seja feliz, quem joga Magic seja feliz. E quando tiver Guerra dos Magos, vocês vão jogar os dois pra decidir quem tá certo, tá bom? Sobre as camisas, eu gostei bastante da Eu Uso a Força e da Call of Chuchuka. Não, mas não sei se usaria a segunda. Vai que Cthulhu fica bravo e me manda pra este mundo. Ele mandou o link do mundo do Hello Cthulhu, que é um mundo, cara, completamente nonsense e esquisito. É a Hello Kitty e Cthulhu sendo amigos. Ah, tem uma animação desse desenho no YouTube, cara. Diz. Que é tipo explicando que é Cthulhu para as crianças, sabe? Meu Deus. Explicar para criança isso. É. Ótimo. Vou ver se eu acho aqui e depois coloco no show notes. Como vocês já descobriram que o segredo da minha pós-vida é um fragmento de Chaos Orb e que também sou um crossover com a DC, classe dupla, Lanterna Negra, mas Cavaleiro Morto-Vivo, vou ser forçado a comandar um ataque ao Bazar dos Magos. Mais um, cara. A gente está colecionando ataques e colecionando inimigos. Sorte que nós temos os artefatos místicos para proteger a nossa torre, Bruno. Nós somos magos poderosíssimos. A gente se faz de bobo aqui, mas na verdade nós controlamos grandes poderes místicos desta terra. Diga pra ele, Bruno, qual é a magia que você vai usar se ele vier com esses cavaleiros mortos e comandar um ataque contra nós? A gente vai queimar as cartas Magic na frente dele. Olha, a gente vai usar as magias e incinerar Magic. Quero ver você ter coragem agora, cavaleiro morto. A gente vai falar mais um passo e eu queimo essa flor de lótus. Olha, lótus negra, mais um passo e eu queimo a lótus negra. E na sua frente, com você olhando ela queimar. Quero ver ter coragem, cavaleiro. Venha. Não se preocupem, tenho vários anéis negros para presentear os meus amiguinhos que se forem. Ele vai matar a gente e ressuscitar para acompanhar ele para sempre. No fundo, no fundo, é amor, Bruno, olha. Caraca, que amor legal, é esse? Legal, né? Cara, esse amor que aparece no jornal criminal daqui do Rio. Fiquei emocionado, saiu uma lágrima dos meus olhos aqui. Finalizando, não fiquem cortando. Olha aqui. Finalizando, não fiquem cortando tanto o Vitor. Talvez só que ferrou episódios pra vocês ficarem kits. Ótimo. Obrigado, tá, cavaleiro? Ele se ferrou, ele cante, cante, quer tirar outro agora, se for. Olha, e ele manda um link aí pra quem quiser conhecer a história do Chaos Orb em Magic the Gathering. Muito obrigado, Camilo Morto, pelo seu e-mail. Bruno, nós temos mais um feedback aí, na verdade, do rapaz do Charles Andrade, que assina como o cara do Acre. Ah, ele mandou? Olha aí, mandou. Eu falei que ele não falou nada. Dá uma lida aí, Bruno. Vamos lá, bom dia, boa tarde, noite. Ou qualquer momento do dia em que vocês pararem para ler. Neste momento. Estamos lendo de madrugada. Estamos de tarde, na verdade, mas em meia hora será noite. Charles Freitas aqui de novo e resolvi mandar um e-mail ao invés de comentar no Facebook. Já que citaram que querem conhecer melhor e essas coisas menininha. Lá vai uma pequena biografia não autorizada por mim mesmo. Já sabemos que ele tem problemas de múltiplas personalidades, né? Uhum. Ele tá fazendo uma biografia que não é autorizada sobre ele mesmo. Ok. Sou metade acreano por e ele tem sérios problemas de matemática também, que nós vamos descobrir agora. Ok. Sou metade acreano por parte de mãe, metade nascido na floresta Tadixuca por parte de pai, e metade índio por parte da avó, que era índia e carioca, e metade awesome, porque sim. Porque quer sim. Comentar isso? Não, ele tem quatro metades. Ele é um quarto, né? Não é metade. Ele não é um quarto. Eles são dois, na verdade. Ele tem quatro metades. Ah, ele é duas pessoas. Talvez ele tenha. Olha aí a carta dele surgiu. Então, por isso ele não autorizou a biografia. Cara, e ele está só confirmando aquela ideia, lembra? Que a carta dele tem uma parte de cima e uma parte de baixo? olha que está se confirmando, cara. Mas tudo bem. Formado em português, literatura e professor. Parabéns. É então ele pode dar aula, cara. Olha só que foda. Ele deve ficar muito. Cara, ele deve adorar os nossos títulos com aqueles plurais. Tipo esse, o título de participar das camisas. E as camisas? Ele deve adorar essas camisas. Ou então ele deve ficar. Em vez de corrigir regra, ele fica corrigindo português. É verdade, né? Ele é o cavaleiro morto da literatura. Isso aí. E além disso, por ele ser dois, ele tá em várias escolas ao mesmo tempo, sabe? Verdade, cara. Em várias escolas. Esse cara. Enfim, acompanho alguns podcasts da Terceira Terra, como o God Mode, o Por Testa Máscara, e surpreendentemente o Arcas dos Magos e o finado DMDT, que é o. Ele acompanhava o DMDT, é o DM's Dirty Talk, onde tinha nosso querido amigo Diego. Você lembra dele? Não. Então, ele está por lá. Ele diz também, entre 2 e 3 anos... Ah, não, ele está falando que ele ouve esse podcast por pelo menos 2 ou 3 anos e que nós somos os primeiros a quem ele escreve. E sim. Ele é fã de Doctor Who. Ah, sim. Ex-DM e doido para voltar a jogar RPG. Pô, cara, e por que você não volta? As pessoas comentam, eu acho assim... Somos todos um pouco nerd, né? Eu acho que muita gente que chama a gente lá no Bazar dos Magos do Facebook, eles costumam falar isso. Ah, não tem jogado RPG, porque não tem grupo, por causa de uma coisa ou de outra. E eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, a gente que é nerd, às vezes tem uma dificuldade de se envolver com outras pessoas, né? De falar, ah, eu vou procurar um grupo, eu vou falar com alguém, eu vou tal. Mas, cara, existem pessoas querendo jogar. Sempre tem, cara. Sempre tem. Procura algumas pessoas, vai ver pessoas que estão lendo sobre livros, sobre livros de RPG na livraria. Puxa um papo, né, cara? Fala com eles. E outra coisa. O Bruno participou de um evento que conhecemos um leitor no trem. Você lembra disso, Bruno? Lembra, nossa. Porque eu simplesmente tava vendo o cara lendo um livro que eu gosto e puxei assunto com ele, cara. E a gente acaba fazendo amigos assim. E imagina o seguinte, você está no trem lendo um livro de RPG e vem um cara e fala assim, você joga RPG? Você acha que você ficaria com raiva do cara que te interpelou? Você trataria ele mal? Claro que não, e é a mesma coisa que o cara vai fazer com você. Vamos criar uma sociedade RPGista a fim de jogar. E tem um segundo grupo, que é assim, são os caras que não querem jogar com outro grupo que não é aquele amiguinho deles. E aí, cara, você vai se ferrar, porque um cara não quer jogar, vai ter um cara no seu grupo que não tá afim, vai ter um cara no seu grupo que atrasa sempre, vai ter um cara no seu grupo que não vem. Eu aprendi uma coisa, que é a seguinte: eu jogo com quem tá afim de jogar. Se eu tenho um grupo que tá afim de jogar, eu vou e jogo. E eu descobri que o jogo é tão maneiro quanto, cara. Não tem essa de... Eu gostava de jogar com meu amigo, cara que... Pô, se ele não jogar, vai ser mó chatão não jogar com ele. Hoje em dia, cara, eu jogo com quem tá afim e o jogo sai maneiro pra caramba. Eu tenho umas duas mesas de RPG, talvez três. Uma que tá meio parada agora, né? Que ficou a do Marvel meio parada, porque a gente teve uns problemas aí, porque a gente sugeriu jogar o Call of Cthulhu e enrolou, um jogo não teve, depois não marcou, não sei o quê. Mas, cara... É difícil, assim, se você tá afim de voltar a jogar, principalmente mestrar, que é o mais difícil, se você quer CBN, cara, procura a gente pra jogar, coloca anúncio no Facebook, fala com o pessoal, procura, você vai achar, né? Tijuca não deve ser difícil, não. Vai achar, ele tá onde que ele falou? É Tijuca. Porra, pelo amor de Deus. Então, ou ele não tem tempo pra jogar, o que também me explica, né, porque umas pessoas trabalhando e tal não tem tempo, mas na Tijuca tem o Bob's, cara, tem RPG no Bob's ali. Aquele Bob's da Tijuca, acho que todo sábado tem RPG, card games, board game, tem um monte de coisa lá. É verdade. Tem de carta ali. É verdade. E ele tem falou ali também. Vamos continuar. Só queria poder ser capaz de ter grana, tempo e amiguinhos para comprar tantos jogos. Sou fã dos jogos de tabuleiro e por hora só adquiri o Catan e Carcassonne, lançado pela Crow. Que são jogos muito bacanas, muito legais, começou bem. Sobre a zoeira... Pode seguir em frente. Senão você vai falar, ui, tá me cortando. Eu não vou falar mais isso, eu não falo mais com vocês. Então agora eu vou seguir carreira solo. Igual o Slash, o... Tá bom. Cara, eu esqueci o cara que faliu... Sou pessoeira, relaxe. Não fiquei chateado com a brincadeira com a foto, mas ia preferir outras habilidades. Mas vai ficar ainda. Jamais poderia exibir com orgulho aos meus alunos de tal caralho e dizer qual cara tem. Imagina, cara, que isso. Nós queremos que seus alunos te respeitem. É verdade. Ou então, nós queremos saber se um dos seus alunos é um ouvinte, né? Porque ele vai avisar. Ele vai... É difícil, mas... Já que citei o joguinho, escrever é comigo mesmo. Se quiserem ajuda, é só falar. Sobre as camisas, odiei todas. Quero 5 de cada. Eu achei que ele tinha odiado, de verdade. Poxa, você nos pregou uma peça neste momento. Tem mais, continue divertindo minhas viagens ao fundão e espero contato em breve. Cara, ele trabalha no fundão. Trabalha na ilha do fundão. Conhece o nosso amigo cantor sertanejo, Cucu? Será que ele conhece o autor do álbum Pensando Nela? Talvez. Cucu, Andrezinho das Candongas, Andrezinho das Delícias, ele deve conhecer. Ele falou aqui, PS, usei muitas conjunções coordenadas aditivas. Erro meu. Claro, o Vitor percebeu isso. Quando eu descobri o que é, eu farei uma piada sobre isso. É verdade. Ele assinou como Charles Andrade, o cara do Acre. O cara do Acre. Charles, muito obrigado pela sua missiva, pela sua correspondência, por ter falado conosco. Espero que seus alunos fiquem orgulhosos da sua carta, que vai ser em breve. Espero que você tenha orgulho de mostrá-la por aí. Eu espero que os seus colegas que dão aula de matemática não ouçam essa mensagem. É, porque eles vão ficar bolados com você. É, porque você tem 4 metades, cara. Você é 4 meios. Você são duas pessoas, olha. O português errado, mas a matemática certa. Você são duas pessoas. E certamente isso será usado contra não. A seu favor. Em breve, Charles. Mas pode deixar que não vai ser com a menininha das chuchuca lá, não. Fica tranquilo. Ai, ai. E acabou, Vitor? Tem mais? Não, cara, tem mais. Tem aqui, ó. Feedback, eu vou ler agora o último feedback. Rapidinho. Por que tem uma foto do Mário e do Luiz aqui na nossa pauta? Não sei por quê. Eu estava mexendo nessa foto para fazer um post no Bazar dos Magos sobre o Dia dos Irmãos, que foi ontem, dia 5 de setembro. Só que acabou que eu não consegui trabalhar, porque eu tomei remédio para dormir, né? Eu fiquei lesadaço, por causa do mesmo motivo que eu não posso mais tomar Coca-Colas e afins. E aí acabei esquecendo e ficou aí. Mas não era nem para estar aqui, cara. Eu já não sabia o que eu estava fazendo. Entendi. Então tem um último feedback aqui. Boa tarde, por favor, parem de cortar o Vitor. Ele é muito engraçado, divertido, uma pessoa maravilhosa. Ele é bonito e sabe o que diz. Assinado mamãe. Por favor, parem de me cortar. Tá certo? Tá escrito aqui, assinado Dona Maria José. Ok, né? Ok. Tudo bem, Dona Maria. A gente não vai cortar mais seu filho. Ei! Ela mandou e todos os outros. Né? Perfeita. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo Bruno. Obrigado a todos que nos ouviram. Fiquem na paz. Evitem a grama alta. Sigam pela estrada de tijolos amarelos. Que a força esteja com você. Vida longa e próspera. E todos os outros chavões que vocês gostam aí, que eu não vou lembrar nesse momento. Bruno, você quer se despedir? Os nossos ouvintes que moram em Mato Alto, Rio de Janeiro, não gostam quando você fala isso. Evitem a grama alta. Cuidado com a grama alta. Porque lá os pokémons são selvagens. Adeus, Bruno. Adeus. Tchau. Tchau. Beijos.